is a man that we wish good luck for, brother man. They won't cop out when they're dead or all about. Stop. Right on. They say the cash cow is bad. Shut your mouth. Come on, Shaggy. You can take it. He's a complicated man, but no one understands him but his woman. Thank you. 3 horas da manhã e eu aqui, cadê? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Um sussurro elevador, amando, eu vou andando, eu vou. Cadê você? Não foi você. Cadê você? Uma porta aberta espera, foi tá mãos para empurrar. Um sorriso preso esconde o medo e a vontade de chorar. Esperar faz parte desse amor. Esperar faz parte desse amor. São 3 horas da manhã e eu aqui, cadê? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Um sussurro elevador, amando eu vou, andando eu vou. Cadê você? Não foi você. Cadê você? Uma porta aberta espera, foi da mãos para empurrar. Um sorriso preso esconde o medo e a vontade de chorar. Esperar faz parte deste amor. Esperar faz parte deste amor. Passa agora na sua antena web, Ouro e Platina. Por um instante com você, eu não me canso de dizer: eu te preciso, podes crer, te preciso. E eu já era sem você, minha cachaça é você. Você é você, você, cada momento. Meu dia a dia, sem querer, virou um inferno, sem saber. Eu te preciso, podes crer, te preciso. E nos programas de TV, no fliperama, com você. Você, você, você, cada momento. Por um instante, com você, eu não me canso de dizer: eu te preciso, podes crer, te preciso. E eu já era sem você, minha cachaça é você. Você, você, você, cada momento. Eu te preciso.